Uma boa noite a todos, a paz de Jesus esteja com todos e estamos felizes e agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus e com certeza o Mestre está presente, não apenas em ideia, em conceito, mas a sua atenção está voltada para a Terra, para a nossa reunião e para a reunião de todos os nossos irmãos e todos os crentes. E agradecidos também pelos companheiros que nos recebem tão generosamente nesta casa, que Deus abençoe e ilumine sempre o trabalho de todos vocês. Estamos a poucas horas do Natal, um dia e algumas horas do início das festividades que a maior parte da cristandade realiza no dia 25 de dezembro. Porque existem outros cristãos que vão celebrar o nascimento de Jesus em outras datas. E ninguém tem certeza quando Jesus nasceu. Nem o ano, ninguém sabe exatamente. Se nós formos pesquisar sobre o tema, nós vamos verificar que existem algumas hipóteses. Mas ninguém tem certeza qual o dia Jesus nasceu. Mas isso também não faz muita diferença, porque o mais importante é o sentimento que a lembrança do nascimento de Jesus traz a nós. O mais importante é a emoção que surge em nós quando nós refletimos no nascimento do Mestre. Porque aí sim passa a ter muito significado para nós. Porque quantas datas existem comemorativas, datas que são escolhidas para lembrar, prestigiar pessoas, eventos, causas, e elas não tocam muito o coração das pessoas. E nos nossos dias está até sendo algo banal você ter uma data comemorativa. Mas o Natal é algo diferente. Para muitos, para milhões de espíritos em evolução do planeta, o Natal desperta muitas lembranças. Para alguns, lembranças tristes, de episódios tristes que foram vividos nessa época do ano. Para outros, desperta uma saudade que também é dolorosa, porque recorda de entes queridos que eles supõem já desaparecidos no tempo. Para outros, o Natal já é motivo de grande alegria, porque é a oportunidade de rever familiares, amigos, é uma festa que se faz. E para alguns poucos, o Natal é um momento de profunda alegria, de profunda espiritualidade, porque nós recordamos de Jesus. E é por isso que nós vamos, então, nesta noite, procurar refletir sobre um evento importante que ocorreu naquela noite tão especial. Um evento que ficou, que impressionou aqueles que puderam presenciar, e todos que presenciaram eventos interessantes, diferentes, eventos extraordinários que cercam a vida de Jesus, foram despertados, reconheceram a natureza sublime daquele homem a partir desses eventos. Talvez um dos eventos mais assim impressionantes e que foi testemunhado por poucas pessoas foi o Cântico das Legiões Celestes. Foi um momento especial onde pastores que estavam ali adormecidos, cuidando do seu rebanho à noite, presenciaram ali uma aparição espiritual. Testemunharam a aparição de espíritos de natureza superior que anunciaram a eles o nascimento daquele ser tão esperado pelos judeus e por todos os povos da terra. Esse nascimento tão importante, esse evento tão significativo que nós vamos ver nesta noite, já era esperado há muito tempo. Era um evento que já era guardado no mundo espiritual para que ocorresse há milhões de anos. Falaremos um pouco mais sobre essa expectativa mais adiante. Mas para que a gente possa então ter uma pálida ideia da emoção que tocou aqueles homens naquela noite, pastores simples, pessoas aparentemente ignorantes, insignificantes para a sociedade naquela época, porque eram homens rudes que lidavam com animais, mas que estavam espiritualmente preparados para presenciar a aparição dos espíritos superiores. E vem desse evento uma primeira grande lição que nós tiramos, que o que caracteriza o indivíduo não era a sua posição social, cultural, o seu status perante a sociedade, as suas riquezas, o seu trabalho. Mas o que caracteriza um espírito como evoluído é a capacidade de perceber coisas do mundo espiritual, mas coisas de natureza superior, porque os inferiores percebem facilmente o que é inferior. Mas perceber o que é sublime, o que é elevado, é próprio de almas já adiantadas na evolução. Então, para que tenhamos uma pálida ideia nesta noite de como pode ter sido esse momento tão especial, nós vamos lembrar do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 a 14, a situação que eles viveram. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Porque inicialmente os pastores avistaram um espírito, mas depois que ele fez o anúncio de que nascera Jesus, uma multidão de seres angelicais aparece com os pastores, cantando algo que ficou traduzido por essa passagem de Lucas: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. E vamos, nessa pequena animação, nesse pequeno desenho, tentar ter um pouco da ideia, da emoção que esses homens podem ter sentido naquele momento. Vejam só todas as luzes diferentes. A cidade nunca esteve tão agitada. Jesus vira. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imagine que as histórias que estavam contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são impertinentes. E as interessantes são todas conhecidas. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora dá. Não tem mais. Eu estou em nós de grande alegria. Uma mensagem para todos os povos. Pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será o sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Daqueles que puderam ouvir em vozes angelicais esse anúncio da chegada daquele que era tão esperado, tão aguardado por espíritos já há muitos séculos. Porque todos os povos, desde a mais alta antiguidade, tinham a expectativa do nascimento de alguém muito importante entre os homens, que traria uma mudança significativa para a humanidade. Daí nós estudarmos hoje na história desses povos e até identificarmos muitas semelhanças nessas tradições, nesses mitos, nessas histórias que narram a vinda de um ser especial. Porque não foram só os judeus que traziam no íntimo dos seus corações e de suas mentes a ideia de que viria no futuro alguém extraordinário que traria uma mudança muito grande para a humanidade. Mas esse cântico, qual seria o significado dele? O que os espíritos de natureza superior pretendiam ao dizer para aqueles homens simples? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. O que eles queriam transmitir naquele momento? Nós, antes de buscarmos o significado então desse cântico, vamos analisar um pouco como era o tempo de Jesus, o tempo que ele nasceu. Nós vamos identificar várias situações e em muitos momentos nós identificaremos situações atuais ocorrendo. Porque nesses 2000 anos a humanidade não mudou muita coisa. Evoluiu muito em inteligência, temos uma tecnologia, podemos considerar hoje avançada, fabulosa, que nos permite muitas realizações, mas as maiores realizações do Espírito ainda nós não conseguimos alcançar. Mas como era esse tempo de Jesus então? Em Jerusalém, no tempo de Jesus, as mulheres viviam profundamente oprimidas. Era muito comum a mulher acusada de adultério morrer apedrejada, como até hoje ocorre em algumas regiões do mundo. A mulher, quando ela é suspeita de adultério, ela é condenada à morte por apedrejamento. E no tempo de Jesus, isso era muito comum, muito corrente. E é algo curioso, e bizarro, e lamentável, que os próprios princípios religiosos da época garantisse esse direito, ou essa pretensão a esse direito, de punir alguém considerado em erro. Nós vamos encontrar o povo judeu que passou para o povo cristão, para a civilização também cristã, a autorização religiosa de, se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, no capítulo 10, no capítulo 20, versículo 10. Então era uma prática que era aceita e autorizada, permitida. Mas em Roma, que tinha outra influência cultural, que tinha outros princípios, a coisa não era muito diferente em relação às mulheres. Também as mulheres sofriam muita opressão. O que ocorria com as sacerdotisas caso elas fossem se comportar de maneira diferente do que era esperado? A sacerdotisa dos cultos pagãos, em alguns casos, ela era obrigada a se manter virgem durante todo o exercício da sua função profética, para que elas pudessem se manter puras, para que pudessem receber ali as intuições dos deuses. Caso elas mudassem essa condição, elas também eram condenadas à morte. Era muito comum, então, que se elas não se mantivessem virgens, fossem trancadas para morrerem em abandono. Morreriam de sede, de fome, e era a punição. Isso é um exemplo que nós vamos ter, então, em dois povos de natureza muito diferente, de origem muito diferente, com uma cultura muito diferente, mas na essência, o comportamento era o mesmo. Os princípios básicos se conduziam da mesma forma. E eles eram muito parecidos também em outros aspectos, como nós vamos ver. Em Jerusalém, o sacrifício de animais era fundamental na relação entre os judeus e Deus, um povo que já trazia muitos séculos a prática de sacrifícios animais. Era considerado fundamental para que eles tivessem os favores de Deus. Nós vamos encontrar, inclusive, no livro de Êxodo, capítulo 20, essa recomendação supostamente vinda de Deus para eles, em que ele pedia: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então o sacrifício animal era fundamental na religião judaica nesse tempo, e até hoje alguns ainda mantêm essa prática. Mas entre os romanos também era muito comum o sacrifício de animal para suas divindades, porque era a garantia que eles tinham de que tudo correria em ordem, porque agradando os deuses e sacrificando animais, eles teriam a sua sociedade em equilíbrio, em harmonia. Para paz, no lar, também era necessário o sacrifício animal. Então, o que nós percebemos aqui também? Embora culturas tão diferentes, a prática, no fundo, revela os mesmos interesses, as mesmas intenções. A forma de se relacionar com Deus ou com os deuses é, na essência, igual, embora a parte exterior possa ser considerada diferente. Nós vamos identificar também, em Jerusalém, a prática dos religiosos que se corromperam no exercício da sua função religiosa. Nós vamos lembrar que Jesus, por muitas vezes, condenou a atitude dos fariseus, chamando-os, inclusive, de raça hipócrita, né? Quando ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que demorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, o que nós temos nesse momento? Jesus dizendo que os religiosos do povo judeu, pessoas muito cultas, muito letradas na lei de Moisés, estavam desviados do seu caminho, da sua tarefa, estavam interessados em bens materiais. Em Roma não é diferente. Também lá os religiosos estavam profundamente comprometidos com os interesses do Estado, porque os sacerdotes, eles eram indicados pelas lideranças políticas, pelos senadores, pelo imperador, e eram indicados quem para ser sacerdotes? Aqueles que eram das famílias de prestígio, daqueles que tinham interesse já todos ali em comum. E os sacerdotes, eles tinham uma influência também muito grande sobre os governantes, porque o que eles falassem era a voz de quem? A voz dos deuses, e aquilo poderia interferir no povo. Então nós vemos que também nessas duas sociedades, a função do homem que se dedica à religião está desvirtuada. Embora os cultos fossem diferentes, as concepções de divindades fossem diferentes, na essência, a conduta, a ética das pessoas que exerciam o cargo de sacerdotes, de líderes, daqueles que levam a religião ao povo, estavam, na essência, sendo iguais também. E não para por aí. Nós vamos ter em Jerusalém Deus refletindo a imperfeição do homem, porque os judeus tiveram durante muito tempo muito esclarecimento espiritual, mas também permitiram que muitas ideias imperfeitas sobre Deus se estabelecessem no seu culto e na sua crença. Nós vamos ter algumas situações em que eles vão considerar então que Deus é exclusivo deles. Deus não é Deus dos outros povos. Essa é uma visão típica do homem egoísta ainda, aquele que concebe que Deus é a favor apenas dele e não dos outros. Nós vamos ter também nas concepções deles que Deus precisava ser agradado com sacrifícios materiais, o mesmo que as divindades romanas também precisavam ter para ser ali agraciadas. E Deus tinha uma característica típica do homem, que é a de se enfurecer contra a sua criação. O que é o mito bíblico da destruição do mundo pelas águas? É a expressão do quê? De uma revolta de Deus contra a sua própria obra. E quando nós pensamos na nossa condição, vamos verificar que revoltar-se contra aquilo que é próprio, que é seu, é tipicamente nosso. Eles, ao conceberem que Deus pudesse se enfurecer, se enraivecer, e desejar vingança contra os seus seres que ele criou, estão na verdade refletindo como ele sentia. O mesmo se dá hoje conosco. Quando nós queremos que Deus exerça uma justiça muito severa, muito punitiva, nós estamos refletindo que, na verdade, nós somos severos e punitivos. Então, Deus vai refletir a imperfeição do homem da época. E eles, nas suas concepções, vão criar a ideia de que Deus permitiu a origem do mal que destruiria muitos dos seus filhos. Também foi uma explicação que eles tentaram encontrar na época para explicar por que existia o caos no mundo, sendo que Deus havia criado tudo. Da onde vinha a desordem, a morte, a destruição? Tinha que ser o opositor de Deus. Então veja, eles conceberam a divindade de uma forma muito reducionista. Foi aquilo que a sua mentalidade da época possibilitou entender sobre Deus. Mas nós vamos ver que entre os romanos também não era diferente. Entre os romanos, os deuses também vão refletir a imperfeição do homem. Nós estamos fazendo um paralelo entre Jerusalém e Roma, entre judeus e romanos, mas se nós formos buscar na cultura religiosa de qualquer povo do passado, nós vamos encontrar esses mesmos elementos. Aqui nós fazemos esse paralelo mais do ponto de vista didático, mas em praticamente todas as culturas, nós vamos ver o homem representando a divindade, na verdade, refletindo o que o próprio homem é. E as práticas religiosas também eram necessárias naquela época como garantia da soberania do império, da coesão entre as cidades, para que se mantivesse a harmonia entre as famílias. Eles compreendiam na época que o homem precisava exercer para Deus certas práticas, oferecer bens materiais para que ele tivesse o favor de Deus, assim como os judeus faziam também. E a escravidão e a servidão não eram condenadas pela religião. O culto romano não tinha essa concepção, que também nós não vamos encontrar facilmente nas crenças judaicas mais antigas, essa ideia de que nós temos que encarar as outras pessoas como irmãos, a ideia de que todos os seres humanos procedem da mesma origem e têm os mesmos direitos. Nós vamos encontrar em todos os sistemas religiosos sempre uma justificativa para garantir que aquele que tem o poder se mantenha e aquele que está subordinado se mantenha nessa condição. E vamos ver também nas crenças deles que os seus deuses apresentavam as mesmas paixões que os homens. Muito da crença que os romanos tinham foi herdada dos gregos. E também eles representavam as suas divindades com as paixões que o homem carregava. Ciúme, inveja, interesses por coisas materiais, disputas, rivalidades, típico da condição humana. Então nós vemos que eles refletiam, na verdade, as suas concepções, aquilo que o homem trazia dentro de si. E nós vamos ver que Jesus foi algo completamente diferente. Na verdade, nós vamos relembrar, porque isso tudo nós já sabemos. Nós já sabemos que Jesus veio implantar uma nova ordem, uma nova forma do homem se relacionar entre si e com Deus. E é o que nós passamos neste momento a relatar agora. Antes, lembrando algo muito importante, quando fazemos essa análise de crenças, de atitudes, da ética que se tinha numa época ou de um povo, nós temos que sempre levar em conta isso, olha, respeitar os nossos irmãos que professaram e professam as crenças superiores que estiveram e estão presentes em quase todos os sistemas religiosos de todas as épocas. Ao fazer essa análise, não estamos de hipótese alguma desmerecendo o valor daquelas pessoas que, através desses sistemas religiosos, conseguiram evoluir e aproveitar o melhor que eles tinham. E até hoje, quando nós analisamos essa questão da crença, respeitamos profundamente as concepções que eles possuem, porque representa aquilo que eles são hoje capazes de admitir. E nunca nós podemos usar esse conhecimento para considerar que um povo mereça ser desprezado, punido, porque ele tenha crenças e princípios diferentes dos nossos. Temos que, na verdade, reconhecer o grande valor que todas as culturas possuem para a humanidade. Temos que lembrar também que pessoas de virtude, sensíveis à espiritualidade maior, fizeram parte desses povos. Porém, eles eram uma minoria de voz silenciada. Nem sempre eles se compactuavam com essa parte inferior que essas crenças revelavam. Mas agora podemos então falar de Jesus, mostrando como Jesus foi extraordinariamente revolucionário no seu tempo. Muitas pessoas, quando pensam em Jesus, quando procuram destacar a sua personalidade, mostrá-lo como diferente, superior, procuram nos feitos chamados milagres, que nós sabemos que na verdade eram grandes fenômenos de natureza mediúnica e espiritual que eram produzidos por comando direto de Jesus. Então muitos buscam nesses fatos extraordinários, como curar o cego, fazer levantar um paralítico, caminhar sobre as águas, procuram nesses fatos extraordinários destacar a grandeza de Jesus. Nós, nesta noite, vamos verificar que aquilo que revela a sua natureza superior, a sua natureza excepcional, fora do comum para a humanidade, foi, na verdade, o seu comportamento, a sua ética, a sua conduta, algo que era profundamente revolucionário. Por isso nós podemos dizer que Jesus foi e é até hoje o homem mais revolucionário de todos os tempos, porque ele inaugurou uma era totalmente nova para a humanidade. Tratar o servo e o senhor com igualdade, amar qualquer ser, é algo que ele demonstrou de maneira evidente para todos que o conheceram. Embora possam ter existido pessoas que compreendiam esses princípios, que o aceitavam e até os ensinavam, nós vamos ver que em Jesus isso está num grau superlativo. Jesus foi o que disse claramente para todos, para que não houvesse dúvida: amai-vos uns aos outros, perdoai, ajudai aquele que precisa. Ele foi aquele que teve coragem de enfrentar poderes instituídos, políticos, religiosos, financeiros e econômicos, e não teve medo e falou publicamente isso. E de pessoas profundamente simples, ele criou grandes colunas que sustentaram toda a edificação da sua doutrina que viria no futuro. De homens simples e ignorantes, ele transformou em seres que passaram a representar a sua mensagem. Nenhum outro homem na época da história da humanidade fez isso. Por isso Jesus é tão grandioso. Os fenômenos, podemos dizer que eles são secundários ante essa natureza moral, espiritual, grandiosa que ele demonstrou pelas suas ideias e seus princípios. Então vejamos como Jesus se portou nas mesmas situações que os religiosos da época, que os intelectuais da época, que os líderes da época se portavam. Como foi a sua conduta nessas mesmas situações? Em relação à opressão contra as mulheres, acho que todos lembram de uma passagem maravilhosa do Evangelho, que talvez fosse conveniente nós lembrarmos dela todos os dias, quando nós tivermos algo contra um irmão nosso, seja mulher, homem, seja de uma orientação sexual diferente da que nós concebemos, seja porque ele tem uma conduta diferente. Todos nós, quando formos julgar alguém, lembremos desse momento especial que Jesus teve com essa pessoa, ou melhor dizendo, o momento especial que essa pessoa teve com Jesus. Foi o episódio da mulher acusada de adultério. Os líderes ali da comunidade na época, querendo envolver Jesus de uma forma a colocar a opinião do povo contra ele, pegaram uma mulher e foram até ele dizendo: mestre, essa aqui foi surpreendida em adultério, e a lei manda que nós apedrejemos estas tais até a morte. Jesus estava ali na sua meditação, na sua reflexão, escrevendo na lei. E Jesus disse então para eles assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus sabia da intenção que eles tinham. Caso ele viesse a dizer não, não condene-a na morte, perdoe-a, eles poderiam dizer então: olha, esse rabi aí, esse mestre, desrespeita a lei de Moisés, então ele é um falsário. Mas Jesus, com a sua inteligência de espírito puro, pôde então encontrar uma expressão que ao mesmo tempo impediria aquele barbarismo, mas também faria aqueles homens refletirem sobre a sua vida, porque nenhum deles teve coragem de atirar a primeira pedra. Dizem alguns intérpretes de que o que Jesus estava naquele momento escrevendo na areia era, na verdade, as imperfeições, os sentimentos inferiores que aqueles homens carregavam dentro de si. E cada um deles foi de cabeça baixada, saindo devagarinho, se afastando do mestre, até que ficou Jesus e a mulher. Alguns interpretam que seria Maria de Magdala, mas na verdade não pode ser considerado o mesmo personagem histórico aí. Mas então Jesus se dirigiu a ela e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela disse: não sei, mas... E ele disse assim: nem eu te acuso, vá e não peques mais. É interessante que Jesus poderia ter atirado a primeira pedra, porque ele estava sem pecado e ele colocou a condição: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele não fez isso. Ele deixou nesse exemplo grandioso a mensagem de que, mesmo se nós estivermos certos, nós não podemos querer punir o nosso irmão ferido, tirando dele a oportunidade de continuar a sua existência. Jesus estava dando uma demonstração extraordinária de aceitação que nós temos que ter para com o próximo. Ele estava contrariando toda uma ideia que era corrente naquele tempo. Ele estava trazendo uma nova forma de lidar com as pessoas que nós supomos em ele, que é o perdão, que é a não acusação, que é a não condenação. Jesus estava instituindo ali uma nova prática, uma nova atitude, uma nova ética, algo diferente até então. Nós temos outra passagem do meio do Evangelho que vai mostrar Jesus em grande oposição às ideias correntes do seu tempo, que é em relação ao sacrifício de animais. Jesus não pôde imediatamente impedir essa prática, mas ele impôs uma condição para que os homens continuassem oferecendo sacrifícios materiais a Deus. Ele disse que quando nós fôssemos oferecer algo para Deus no templo, que nós antes fôssemos nos reconciliar com o nosso irmão, fôssemos limpar o nosso coração de mágoa, de ressentimento, e depois poderíamos voltar lá e oferecer o nosso sacrifício. Jesus entendia que a mentalidade daqueles homens naquele tempo estava ainda muito apegada às práticas materiais. Mas ao impor essa condição de que primeiro temos que nos reconciliar com alguém para depois oferecer algo a Deus, ele já estava num processo de suavizar o nosso coração, de melhorar o nosso sentimento, de transformar a humanidade. E essa transformação viria no futuro a nos levar a abandonar a prática dos sacrifícios materiais. Mais tarde, o próprio cristianismo, a própria construção teórica e teológica do cristianismo, conseguiu encontrar um artifício para tirar da mente das pessoas essa prática bárbara de achar que nós podemos oferecer qualquer coisa material a Deus, ainda mais com o sofrimento de outros seres. E então nós tivemos o sacrifício suposto de Jesus pela humanidade substituindo qualquer sacrifício que o homem fizesse para Deus como forma de reverenciar. E aí essa prática graças a Deus, foi abandonada no cristianismo e no ocidental. Mas aquela recomendação permanece até hoje. Se nós quisermos ser realmente agradáveis a Deus, nos reconciliemos entre nós, nos perdoemos, esqueçamos as faltas que alguém praticou contra nós. Procuremos restabelecer a amizade, a harmonia, o bem-estar entre nós e os outros. E aí nós estaremos sempre agradáveis a Deus. E aí nós não precisamos oferecer nada material, porque nós estamos oferecendo, na verdade, o nosso coração purificado, o nosso coração sublimado. E Jesus também, em relação aos religiosos corrompidos, quando ele foi procurado também pelos fariseus, mais uma vez querendo envolvê-lo em uma situação que pudesse comprometê-lo, mais uma vez Jesus, de maneira extraordinária, se sai daquela situação, dizendo a eles, eles foram perguntar para Jesus se era permitido pagar os impostos a Roma. Jesus sabia que aquilo era uma causa não religiosa, mas sim era uma causa política, porque os impostos eram importantes para Roma manter seus exércitos e aí sim a dominação sobre os judeus e outros povos. E os judeus tinham essa compreensão de que pagar impostos era algo que mantinham eles o quê? Escravizados mais ainda a Roma. Mas Jesus, então, ele dá uma grande lição, mostrando que nós não poderíamos nunca misturar as coisas divinas com as coisas terrenas. Usar de argumentos religiosos para tornar causas políticas, tornar causas humanas legítimas. É quando ele dá aquela pergunta ali, faz uma pergunta àqueles homens: de quem é a face que está na moeda? E eles respondem: é de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele deixou muito claro que nós não poderíamos jamais misturar os interesses terrenos, as causas humanas, aquilo que faz parte das disputas pequenas nossas aqui no mundo material, tornar isso causas religiosas, como se fizeram depois por muitos séculos e até hoje fazem. Temos que separar o que é divino. O que é divino nos aproxima das pessoas. A nossa relação com a divindade deve nos trazer paz, harmonia e não conflitos na sociedade ou entre as pessoas. Então Jesus agiu de forma muito diferente do que agiam no seu tempo. Também o mestre vai nessa situação ser contrário àquilo que era no seu tempo. Enquanto as concepções de romanos, judeus e qualquer povo da antiguidade era de conceber a divindade refletindo a imperfeição do homem, Jesus estabelece uma nova forma de se relacionar com Deus também. Ele traz uma nova forma de encarar a nossa ligação com Deus. Jesus vai trazer um ensinamento que é: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Percebem a diferença? Enquanto judeus e romanos criam a ideia de divindades que refletem as suas imperfeições, Jesus diz: tentem ser perfeitos como é o Pai Celestial. Não tentem criar Deus à sua imagem, mas pelo contrário, procurem alcançá-lo se tornando perfeito, mudando, se transformando, abandonando as suas imperfeições. Então me digam, Jesus foi alguém totalmente diferente do seu tempo ou não? Jesus foi alguém que rompeu com grandes paradigmas da sua época ou não? Por isso, ele foi alguém tão extraordinário na história da humanidade. E aqui, até os ateus materialistas podem concordar conosco, reconhecendo que Jesus trouxe princípios, valores muito diferentes do seu tempo. Ele trouxe para nós uma possibilidade de ver a vida muito diferente daquela que até então tínhamos visto. E até hoje nós temos essa grande possibilidade de ver a vida de maneira diferente. Então, nós vamos ver que Jesus tinha um papel importantíssimo a desempenhar junto à humanidade. É alguém que fez por merecer esse divisor de águas na história da humanidade. A partir do seu nascimento, começou-se a contagem de um novo tempo, porque realmente ele é um marco da história do ser humano. Porque ele traz uma forma de ver o mundo que até hoje nós estamos lutando para tentar viver. E é ela a solução de todos os conflitos que nós temos. O dia que nós tivermos realmente povos verdadeiramente cristãos habitando o mundo, nós teremos uma terra renovada, uma terra diferente. A vinda de Jesus, portanto, é um marco na nossa história e será ainda por muitos milênios. E nós vamos ver que essa vinda de Jesus é um projeto dos primórdios da formação da humanidade terrena. Todos podem, consultando a obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, ver que a história desse planeta, ela é muito antiga. E a história de Jesus junto a esse planeta é tão antiga quanto a história do próprio planeta. Porque Jesus é um Espírito que vem desde a origem desse mundo, desde a formação de toda a estrutura física que abrigaria os seres no futuro desse planeta. Isso se contando pela contagem da ciência terrena, por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Desde essa época, Jesus é um Espírito que vem acompanhando a grande evolução da Terra. Então, a sua vida já era programada desde esse tempo. Então, oi? Quer perguntar de água? Ah, por favor. E, naturalmente, que a vinda de um ser de natureza tão diferente movimentaria a ação de muitos espíritos cooperadores. E eles vieram, então, quando Jesus encarna, eles vêm com a missão de auxiliar em todo esse processo. Aquela manifestação, que é o Cântico das Legiões Celestes, representava a expressão de alegria de espíritos auxiliares da missão de Jesus. Era um contentamento que se expressou naquele momento de verificar que um projeto que se contava centenas de milhares de anos estava se concretizando no mundo material. E a partir dali a humanidade teria novas possibilidades de evolução. Teria um salto, um crescimento na sua evolução espiritual. Nós podemos achar que 2000 anos de civilização cristã não mudou muita coisa, mas para o espírito imortal, nós estamos apenas nos primeiros dias da sua evolução, praticamente. Agora nós estamos prontos a dar um grande salto evolutivo com esse conhecimento espiritual que nós temos. E todos nós estamos nessa condição. Todos nós aqui encarnados e desencarnados reunidos e que somos capazes de ser sensíveis à mensagem de Jesus, nós estamos no ponto exato de dar um grande salto na nossa evolução, colocando finalmente Jesus como nosso guia, como nosso modelo, como nosso mestre. Realmente seguindo os seus ensinamentos. E vamos ver também o comentário que o Espírito Emmanuel fez sobre o significado do cântico celeste. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração, de toda a alma. Aquilo que os Espíritos Superiores cantaram para os pastores era a síntese do que significaria a vinda de Jesus. Não era o Messias guerreiro esperado pelos judeus. Não era uma divindade extraordinária que vinha ali dominar os homens pela força. Mas era alguém que traria ali ideias muito diferentes do que o homem esperava. A primeira recomendação que eles trazem, então, nesse cântico, é alertar ao homem que a nossa vida deve ser voltada integralmente a Deus. Tudo que nós fizermos, devemos recomendar ou endereçar a Deus. Nosso objetivo maior de vida deve ser esse grande projeto da evolução espiritual, que um dia nos tornarmos um com Deus, como Jesus disse que ele era. Porque se Jesus é o nosso guia e modelo que devemos seguir, como nos disseram os Espíritos Superiores no Livro dos Espíritos, nós sabemos que o nosso destino é um dia sermos um com Deus. Daí então ser essa nossa consagração da nossa vida, ser integralmente a esse encontro, é algo decisivo para a nossa evolução e a nossa paz interior. Nós ainda não encontramos, talvez, paz, harmonia no nosso mundo íntimo, porque ainda não colocamos isso como o objetivo central de nossas vidas. Estamos ainda meio que perdidos, encontrando em outros caminhos do mundo os nossos interesses, os nossos objetivos. Mas para o espírito em evolução, o seu objetivo maior é essa união permanente com Deus. O cântico das legiões celestes, ao dizer paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Quando eles disseram paz na terra entre os homens, era de que nós deveríamos cultivar a paz em qualquer lugar que nós estivéssemos. E a nossa atenção para isso deve ser redobrada, porque mesmo aqueles que seguiam Jesus diretamente, nem sempre perceberam que o único caminho é o caminho da paz entre nós e os nossos irmãos e humanidade. Mesmo Pedro, naquele momento em que Jesus seria preso, ele ainda assim pensou no recurso da violência como forma de defender o justo. E Jesus o advertiu: quem viver pela espada perecerá. Naquele momento, Jesus deixou claro a lei de ação e reação, de que nós temos que cultivar a paz nas nossas relações, de que temos que manter-nos pacíficos entre nós, sem agredir de qualquer forma. E o cântico também representou o ensinamento da boa vontade que nós temos que ter para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Mesmo o mestre, ele demonstrou maior boa vontade para com todos. Depois que ele havia ensinado muito aos discípulos, ele ainda percebendo que eles não compreendiam bem o que ele estava ensinando, porque numa ocasião eles ficaram preocupados em saber quem era o maior no reino dos céus. E aí Jesus percebeu que ele já tinha ensinado e eles não tinham entendido. Então o que ele fez? Ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele, um espírito capaz de criar um mundo, um espírito capaz de comandar milhões de seres espirituais, de espíritos que o acompanharam, capaz de transformar a matéria, capaz de caminhar sobre as águas, de curar doentes, aquele que vinha trazer um novo comportamento, uma nova ética, uma nova atitude do homem perante a vida, ele ajoelhou-se de frente aos seus discípulos e lavou os seus pés, dizendo que o maior no reino dos céus é aquele que é o servidor de todos. Qual é a maior expressão de vontade que nós podemos trazer, que é comparável a essa do grande mestre, que percebendo que os seus discípulos ainda não aprenderam o que precisavam aprender, ainda assim lava os seus pés? Então nós vemos que Jesus, ele correspondeu a tudo que aquela legião celeste anunciou quando ele nasceu. Ele realmente vinha demonstrar ao homem um novo paradigma, uma nova forma de viver, uma nova forma de agir. Ele demonstrou de maneira excepcional que é na boa vontade, é no amor, é na caridade, é no bem que nós fazemos ao próximo, que está a grande oportunidade de elevação para todos nós. E o que deve representar para nós esse cântico da legião celeste? Além de tudo isso que nós falamos, deve ser também a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade, qualquer que seja essa humanidade, é de termos boa vontade para com todas as pessoas. Jesus, quando perguntaram para ele, como eu vou saber quem é o meu irmão? Ele contou a parábola do bom samaritano, de um homem que é mal visto porque é de outro povo, que tem outra prática religiosa, lá da Samaria, desprezado pelos judeus, é aquele que vai socorrer o judeu caído que tinha sido ferido pelos malfeitores. Jesus mostrou que entre nós, a humanidade, não existem nacionalidades. Nós não somos brasileiros, nós não somos norte-americanos, nós não somos russos, nós somos humanos. Foi isso que ele mostrou, que nós não podemos nos dividir por nada, que nós temos que reconhecer entre nós, não as diferenças, mas as nossas semelhanças. Ele mostrou que nós temos que nos aproximar e nos ajudar constantemente. O cântico das legiões celestes é a nossa lembrança que nós devemos cultivar. É uma síntese da missão de Jesus e, ao mesmo tempo, uma síntese da nossa atitude perante a vida. Glorificar sempre a Deus, cultivar a paz e ter boa vontade para com todos, sempre. E como nós vamos fazer isso? Vou pedir a permissão para mais 3 segundos aqui, para a gente encerrar. Ouvir uma prece, chamada Prece Diante da Manjedoura, que foi psicografada pelo Chico, e aqui é narrada também por ele, que nos faz reverenciar Jesus de uma forma diferente. De quando lembrarmos do seu nascimento, temos uma recordação do que ele significa para nós como modelo, como guia. Ouçamos essa mensagem então. Prece diante da manjedoura. Diante da manjedoura, que nos desceres o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos entregues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatalidade. Só na vida, não nos confies as terras da morte. Fortalece-nos o ânimo, reaviva-nos a fé. Induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens e ignorantes infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as setas do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da verdade, e reconhecemos à frente do teu beijo de luminosa esperança. Nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Com essa mensagem nós encerramos então, agradecendo a Deus a oportunidade bendita de conhecermos a mensagem de Jesus, que é a única mensagem capaz de nos trazer paz ao coração. Que Jesus abençoe a todos, ilumine o lar de todos, traga paz à família, que todos possam celebrar esse Natal como um Natal não apenas das festas, das confraternizações, das trocas de presentes, mas a lembrança do nascimento do nosso Mestre, o médico de nossas almas, do nosso Senhor, do nosso grande amigo, e a luz capaz de nos iluminar em qualquer caminho do mundo. Muito obrigado, professor.